Panorama Agrícola para 10 de outubro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo o Panorama Agrícola de segunda-feira, 10 de outubro, lua crescente. O ditado de hoje é: cautela nunca é demais, pense antes de agir. No Panorama Agrícola de hoje você confere acessibilidade no meio rural. E as boas perspectivas para a safra da cebola aqui em Santa Catarina este ano. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, você que trabalha no campo, use chapéu e proteja-se do sol. Óculos de segurança, luvas, calçados impermeáveis ou botas especiais também podem ser indispensáveis. É hora das notícias. Levantamento efetuado por técnicos da EPAGRE apontam os prejuízos causados pelo excesso de chuvas e enchentes em Santa Catarina há cerca de um mês atrás. Só na agricultura as perdas superam os 27 milhões de reais. Na pecuária os prejuízos são de 4 milhões e na infraestrutura das propriedades agrícolas, prejuízo de 7 milhões de reais. As perdas levantadas estão concentradas em 39 municípios do estado, a maioria no Vale do Itajaí. Começa hoje, vai até sexta-feira, aqui em Florianópolis, no Centro de Eventos da UFSC e também no Auditório da IPAGRE, a Semana Acadêmica de Agronomia, promovida pelo curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFSC. Começou na última sexta-feira e vai até o próximo domingo em Chapecó a EFAP, a maior feira agropecuária, industrial e comercial de Santa Catarina e um dos maiores eventos do sul do país. Uma outra informação é que o Conselho Monetário Nacional decidiu que, para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos novos com recursos de qualquer linha de crédito de investimento do PRONAF, será exigido que os equipamentos ou as máquinas sejam produzidos aqui no Brasil. Além disso, o Conselho Monetário Nacional autorizou o financiamento de máquinas e equipamentos usados até o valor de R$ 30 mil, desde que tenham até 7 anos de uso e certificado de garantia ou laudo que ateste o bom estado do equipamento agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, o assunto é acessibilidade. Quando ouvimos essa palavra, ligamos logo à acessibilidade para cegos, surdos ou cadeirantes, e sempre envolvendo o meio urbano, mobilidade no trânsito e outras questões. Mas hoje nós vamos falar sobre a acessibilidade no meio rural. Como fazer com que as pessoas portadoras de deficiência no meio rural tenham acessibilidade? Quem explica é o arquiteto Mário César da Silveira. O que, que é acessibilidade no meio rural? Pô, você não vai ficar asfaltando todo o meio rural. Você tem que ter, toda instalação pública tem que ser acessível. Então, escolas, postos de saúde e o poder público. Tem que localizar onde tem pessoas com deficiência na localidade e dar o transporte para ela. Se ela precisa ir na escola, ela tem que dar o transporte para ela. O deslocamento dela, da casa dela até o local de atendimento, é uma obrigação do poder público. Então, a forma de acontecer a acessibilidade no meio rural é dessa forma. As instalações públicas acessíveis e o deslocamento das pessoas que estão cadastradas no poder público tem que ser feito pelo poder público. Hoje, talvez, faltaria, num primeiro momento, identificar essas pessoas? É, precisa fazer um levantamento dessas pessoas. E nós temos um detalhe, né? Que muitas vezes, no meio rural, o próprio entendimento do agricultor sobre a deficiência, ela está muito atrasada. Então, tem a pessoa com deficiência lá que ela fica o tempo todo escondida em casa como coitada. Muitas vezes ela tem um potencial para crescimento, mas ela é vista como uma coitada e tratada como coitada, ela não consegue evoluir, não transforma em cidadão, não cobra a sua cidadania e fica escondida lá. Então é uma outra questão que daí extrapola a questão básica da acessibilidade, mas daí a questão da ciência social, ou de responsabilidade do poder público, eu não sei onde é que nós poderíamos encaixar essa questão. Depois de identificar a pessoa com deficiência, o próximo passo seria então providenciar talvez um transporte adequado para ir à escola. Exatamente, atender as necessidades primárias, porque toda cidade, ela tem a obrigação de atender todo o seu cidadão na sua necessidade. E se a educação é um direito, a saúde é um direito, o transporte é um direito, ela tem que ser atendida no seu direito. O poder público tem que assumir a sua parcela. Falou aqui no Panorama Agrícola, no Espaço da Mulher, sobre a acessibilidade no meio rural, o arquiteto Mário César da Silveira. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, vamos conversar um pouco sobre a safra da cebola. Quais são as novidades aí no Alto Vale, Daniel Schmidt, depois de períodos de chuva, de pouca luminosidade e de temperaturas um pouco baixas? Tivemos realmente esses problemas climáticos que afetaram bastante o desenvolvimento inicial das plantas de cebola aqui na região do Alto Vale, bem como no Planalto Catarinense. Nós temos uma redução de área em Santa Catarina, bem como praticamente em todo o sul do país. Agora, nos últimos 15 dias, eu diria, com a presença do sol, as lavouras melhoraram muito. Nós temos realmente um desenvolvimento muito bom de muitas lavouras. Aquelas de semeadura direta, algumas estão atrasadas. E nós consideramos que teremos as primeiras colheitas das cebolas super precoces aqui no Alto Vale no início de novembro, o que vai dar em torno de 10 a 15 dias de atraso em função da falta de luminosidade e também das baixas temperaturas. Com as chuvas excessivas, os agricultores tiveram que fazer a reposição de adubo. Isso foi feito e eu diria que as lavouras estão em franco desenvolvimento. Daniel Schmidt, alguma orientação para o produtor neste momento ou apenas aguardar a colheita? A orientação que a gente faz para os produtores é que, como a fase inicial de desenvolvimento da cultura foi com o solo muito úmido, com muita chuva, em agosto e setembro choveu em algumas regiões aqui do Alto Vale mais de 600 milímetros, então a planta não tem o sistema radicular, né, as raízes muito aprofundadas. Então, com alguns dias, 4, 5 dias, às vezes uma semana já de solo intenso, a planta vai sentir bastante. Aqueles produtores que tiverem sistema de irrigação, eles não relutem muito em utilizar o sistema de irrigação para que a planta possa, digamos assim, aproveitar essa água e aos poucos ir aprofundando o seu sistema radicular. Também a gente pode falar, e daí uma boa expectativa para os produtores catarinenses, nós tivemos agora nas últimas 2, 3 semanas uma melhora substancial no preço dentro do mercado nacional, hoje, que é abastecido hoje por Goiás, São Paulo principalmente, e também um pouco de Minas Gerais. A cebola hoje já está cotada a em torno de 70 centavos o quilo para os produtores, e a perspectiva para o início da safra catarinense com certeza é muito positivo, porque nós não temos muitas safras para serem colhidas, tem um remanescente na região de Piedade em São Paulo, a safra nordestina deverá abastecer lá a região do Nordeste mesmo, e hoje o Brasil está exportando inclusive cebola para a Argentina e para o Uruguai, do Brasil Central, em função da falta de cebola nesses mercados. Então o mercado vai estar vazio e eu acredito que a produção catarinense vai entrar nesse momento, e os produtores têm uma perspectiva realmente de receber um valor bastante compensador, muito melhor do que aconteceu na safra passada. Só repetindo o valor, 70 centavos ou mais, é isso? 70 centavos, né, que é o que hoje já está sendo pago, né? A gente tem uma expectativa até que os valores possam ser um pouco superiores a isso, como aconteceu há 2 anos atrás. Então, nós assim, estimulamos os produtores que realmente apliquem, né, cuidem, façam os tratamentos fitossanitários nas suas lavouras, façam as adubações de cobertura. Num ano em que choveu bastante, é necessário principalmente ter um controle bem adequado dos micronutrientes, fazer as adubações foliares de micronutrientes para garantir uma boa produção, uma vez que, como nós já comentamos, a nossa safra está um pouco atrasada. Nós agradecemos a Daniel Schmidt, da IPAGRE em Ituporanga e da Câmara Setorial da Cebola do Alto Vale de Itajaí. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. Obrigado aos ouvintes também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.